776, solo 47, direita, 119. 219, gol, 776. Salvador, gol 776, prossegue Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 6, gol 176. Solo, Salvador, o Bono 273, 01, prossegue estacionamento. Pro 273, portão 01, livre, chame táxi. Livre, posto no 273. 940 Recife, 13325. 13325, o canal está certo. Bono 884, identifica a chegada na área e desce até os 50. Controle, Salvador, Bono 940, ainda tem contato, 13325. 13325, 25, alterna 1251. Solo Salvador, Golno 273, para o táxi 146, a bordo, até Campinas, 0320, autonomia. Pontos esperam no zero, ajustam no zero no zero, torre 118.95, tem bom voo. Táxi é recebido até ponto espera 1895, 1010, no ajuste, 1275. Salvador, boa noite, Bono 273, aproximando o ponto espera da 10, pronto para decolagem. 273, decolagem autorizado no 0, vento 100 graus, 099. Autorizado decolagem da 10, Bono 273. Fora do solo, Guardião 06. Guardião 06, decola 257, controle 19980. 1980. 1273, decolou 57, controle 1998. 198, grato, uma boa noite, voo 1273. Boa noite. Controle Salvador, é o Guardião 06? Guardião 06, prossiga. Estamos tendo 500 pés a vertical aqui de Itapuã, intenciona o CAB. É o Guardião 07 ou 06? 06, senhora. Tente 06, litoral 500 pés, reporta visual para pouso. Reporta visual para pouso, 06. Controle Salvador, boa noite, gol 1273, Nadael Leda, cruza 2000 pés. Gol 1273, contato radar 3606 da El. 360 da El, gol 1273. Guardião 06, frequência livre. Para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-0. Autorizado DLSXC, reposte localizador. 1273, chame o centro Recife na frequência na 3325, alterna 1251. O Salvador, boa tarde, 3217. 3217, prossiga. Forma assistente do ATI, solicita o 360, confirme. Só um instantinho, Guarda. Guarda. Informação de fone. Sobre o Mike Charlie, acione a identificação na chegada Mari e desça para o 050. Entendeu, CDC 050, 50, centro lateral chegada Mari, rodeio Mike Charlie. Afirmativo, descendo para o 050. Localizador avistando, gol 9824. 84, chame torre, 1-8, decimal 95. 89, obrigado. O Salvador, 3217. Pronto, cópia? Pronto, senhor. 360, com fins autorizado, conforme rota do plano, decola 10, direita. Da Elo e da Bridge, na rota Pesuluno 6, Panin, direto após. 119, decimal 8, 5076, transponder. Autorizou 360, confins, na da Elo e da Bridge. Panin, Bridge, é o Pesuluno, aliás, perdão, da Elo e da Bridge, é o Pesuluno 6, Panin. 1985076, tá 3217, tá pronto pro puxa acionamento, posição 4. Autorizado, chame táxi. Alô, Gol, no 884. Prossiga. Tem contato com a torre, final de 2000, frente à casa. Ciente, livre pouso, pista 10, 080 graus, 08 nós, 1884. 84, qual é a frequência, senhor? Era 118, 95. Sim, obrigado. Meu Mike Charlie, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-0, autorizado ILSXT e reporte localizador. Este desce para 2000 pés, autorizado ILSXT da 10, do Papa Romeo, Romeo Mike Charlie, ajuste 1-0-1-0. Táxi 7327 com 136 a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e 20. Livre até o ponto de espera, torre 118.95.010, ajuste 3217. Até o ponto de espera 1895 lá, o 3217. Noite de 4, portão número 8, ingresso Juliette autorizado. Certo para o 8, obrigado. Salvador, boa tarde, 3217. Está livre, autorizado além de decolar, vento 090 graus, 11 nós. Certo, decolar, está 3217. 2107, decolado 17, controle 1, 98, bom voo. 98, bom. Salvador, boa tarde, 132, 17. Contato Radar, subindo para o 360, Leda Dael, Leda Bridge. Dael, Leda Bridge, 360, 32, 17. Poderia voar, Leda? 32, 17, autorizado voar, Leda, após 2000. Após 2000, Leda, 32, 17, obrigado. Estabilizado no curso do localizador da DF, Romeu Mike Charlie. Romeu Mike Charlie, complete aproximação final e chame torre, ONU Noite, decimal 95. 1895 com a torre, obrigado senhora, bom trabalho. Bom, bom. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu Mike Charlie. Prossiga na escuta. Ah, no segmento de aproximação final, o trem de pouso embaixo travado. Pouso no 0 ou no 7? Não, no 0. Cliente, aguarde instruções para o pouso, tudo na aproximação. Cliente. Charlie, pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 11 nós. Pouso autorizado na 1 no 0, Papa Romeu, Romeu, Mike Charlie. Salvador, muito boa noite, 3137. 3137, Galeão, agora de Copa. Gente. Charlie, Solar 22, libera a direita, 219, solo, bem-vindo. Obrigado, senhor. Vai liberar a direita. Um 37, cópia. Pronto, 3137. Autorizado 360 para Galeão. Conforme roda do plano. Pesolo 10, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, pois conforme. Decola da 10, direita, da Elo e da Bridge. 1-19, decimal 8, 5502. Gente, TAM 3137, está autorizado Galeão 360, superior Zulu 1-10, SMAP. Da Elo, Leda, Leda Bridge, 1-19-8, o controle, transponder 5502. Correto, chame para puxa sinal. Gente, 3137, está no 03. Salvador, boa noite, Papa Romeo, Romeo McCharley. Romeo McCharley, vai prosseguir para qual estacionamento? Vamos lá para o outro lado, o sonário está. Prossiga via Alfa, ingresse Juliette, vai contornar os portões, Lima, Mike, Quebec. Chama na Quebec para cruzar 1735. Afirmativo, Alfa, Juliette, portões, Lima, Mike. Na Quebec, chama para o cruzamento. Vou ver o Mike Charlie. É. 06, prossiga. Decolou do CAD, está prosseguindo para Ondina com 05 a bordo, já ingressou na linha do litoral. Tem que ser forte, então, por favor. É. Já estão em formação. Confirme o tráfego. É o Gol 16116 para autorização Brasil, tem informação. Afirmativo, só um instante cópia no meio da entrada. Por gentileza, saída, por gentileza. Tá bom. Ah, bom, tá. Meio controle. Ah, escuta. Estacionado 1716. Relativo, 1716. Acione 0106. 0106, confirma? Afirmativo. Ok. Número 3, cópia. Você livre até o retorno. É. Para Brasília, via Pesolo no 7. Decola da 1-0, direita, saída árvore, transição eleva. Controle 1-9, decimal 8. Aciona 5520. Caso para Brasília, 360, Pesolo 1-7. Decola da 1-0, conclui no CBT. Arco, missão Anderson, 192-202-0-1-1-1. Eu prossiga. Cinco. Melhor cruzamento da 17 até a parte 5. Solo, Salvador, gol no 6123 para Ponte Beck e acionamento no 56. Faltou meio livre, chame táxi. Alfa Tango Golf Mike Alfa, na sua identificação na chegada a mão. Reporte Delta para descer. Solo Tram 3137, pushback acionamento. Realmente pronto, tem operador de finger? Para o 080. Meia dúzia já está iniciando também, ok? Se tiver pronto agora, está autorizado a iniciar também. Afirmativo, iniciando então, tá 3137. Para Guarulhos, Aguatão, está de corte. Agora sim, a bloco e o alvo. Mike Alfa, desça para 3 mil pés, ajuste 9090. Tchim, cópia. Autorizado Guarulhos, 360, conforme a roda do plano, decola 10, direita, Dael Leda Bridge, após Bridge, up Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia, após conforme. O controle em 119, decimal 8, que aciona 5524. Autorizado para São Paulo, Guarulhos, 360, roda do voo, decola da testa, direita Dael Leda Bridge, up Zulu no meia, depois... Bravo, Hotel Zulu, Belo Horizonte, depois 13, 198, controle, 5520, aliás, 521, transponder. 5524, chame pronto. 5524, dá uma ligada pronto, né? Salvador, vou no meio, no meio para o Santos, com 3 horas e 20 de autonomia, 129 a bordo alterna com PIN. E observa o tanque também efetuou pushback, vai prosseguir seguindo o tráfego até o ponto de espera. A torre 118.95, ajustou no 0 no 0. Sempre vai seguir a navegação, vou no meio, no ponto de espera, 118.95. Solo 3137 para o táxi com 118 a bordo, 3 horas e 55 alternando Campinas. Esse é ponto de espera, 1895 a torre, 1010 o ajuste. Sabe no 00 de táxi, 1895 ponto de espera, boa noite. Qual foi o alternado do 3137? Campinas, senhor. Sente. Salvador, muito boa noite. Tan 3137, ponto espera pronto. 3137, pista livre, ainda decola no zero, vento 090 graus, 12 nós. E vai ganhar decolar no 10, 3137. Salvador, gol no meio, 1 no centro, ponto de espera, salvo. O número 3, após rolagem depois, ali mantém. Só 0 na migração, ali mantém gol no meio, 1 no centro. Declara agora X43, controle 1998. 198, obrigado, 3137. Controle Salvador, boa noite, 3137. Serra 3137, contato radar, subindo para o 360, na saída da Euleda Brito. Afirmativo, da Euleda Brito, subindo para o 360, Serra 3137, poderia voar Leda? Está autorizado para Leda. Leda, obrigado, 3137. Livre decolagem, 080 graus, 10 nós. Utilizado decolagem, pistão no zero, gol 1, 6, 1, 3.